inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. Oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Era um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance pra tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite faz tremer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo, de onde eu via o mundo azul. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou. Com a voz suave, quase que formal. De repente as coisas mudam de lugar. E quem perdeu pode ganhar. Meu silêncio preso na minha garganta. E o medo da verdade. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei. Sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido. O amor, o amor, o amor, o amor. Contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz deste desconhecido. O amor, o amor.